CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste programa ele que está aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil, há praticamente 16 anos, depois ele vai me confirmar esta cifra, é o padre Juliano Inzis. Bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Ele que é da Congregação dos Filhos da Imaculada Conceição, é membro do Conselho Administrativo da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, aqui em Foz do Iguaçu, e é nascido na Itália, italiano legítimo? Legítimo, isso. 16 anos que cheguei aqui em Foz do Iguaçu e até agora estou aqui, né? Mas me criei lá, nasci, me criei, me formei, e só depois de alguns anos vim para o Brasil. Em missão. De que região da Itália? Eu sou da Sardenha, sou um ilhéu que não sabe nadar, costumo dizer isso. Sou da Sardenha, uma ilha no meio do Mediterrâneo, debaixo da França, para encontrá-la no mapa. Para quem quer visualizar um pouco do mapa, até nós temos o mapa da Itália, que é aquele em formato de bota, né? Isso. Então, nós estamos lá em cima, no meio do Mediterrâneo, debaixo da Córsega, que é francesa, 1.500 metros nos separam de mar da França. A Sardenha é uma terceira região da Itália como tamanho, mas é bem menos populosa, né, em relação de densidade habitacional. E como é que foi, como é que era até essa vida lá na Itália? O que levou também à questão da vocação religiosa para entrar na igreja? Eu servi o exército em 82 e em 83, depois que me deram baixa, entrei na congregação, porque a gente buscava um sentido da vida, fundamentalmente foi isto. E na congregação que eu encontrei, é uma congregação laical, né? Não cuida de paróquias ou de atividades pastorais, sacramentais, mas se preocupa principalmente com atividades sociais. Isso me atraiu muito, né? Porque encontrava um espaço para expressar o que eram meus desejos de serviço à pessoa. E fiz toda a parte de formação dentro da congregação, pois me pediram para estudar teologia, filosofia e teologia. Eu estudei, me formei na Urbaniana, em Roma. Fui ordenado padre em 94 e 96... se abriu uma porta para o Brasil e vim para o Brasil. Mas meu desejo e minha vocação nasce dentro da atividade de atenção à pessoa, né? Ligada principalmente aos serviços à pessoa. A gente sabe que a Itália é um dos países com maior quantidade de pessoas que emigraram ao longo do século XX, praticamente, século XIX e século XX, né? Nós observamos, por exemplo, há italianos só aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, em São Paulo, enfim, praticamente cada canto da América do Sul, da América do Norte, encontramos italianos. Como é que é até a situação social da Itália? Ela é muito diferente da nossa realidade aqui do Brasil, especialmente dessa região que você convivia antes de vir aqui para o Brasil. Então, hoje só no Brasil tem 30 milhões de italianos, de oriundi, né, de descendentes de italianos. Na Argentina, metade da população que faz parte da segunda onda migratória compõe a população argentina. Se for contar os Estados Unidos, etc., se formos contar todos os emigrados descendentes com o direito à cidadania no mundo hoje, tem mais italianos fora da Itália do que na Itália, né? A região de onde eu venho, fundamentalmente migraram para a Argentina, e foi a segunda onda, estava dizendo, entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que ainda hoje são muito vivos os círculos de italianos presentes em Buenos Aires, por exemplo, Rosário, Córdoba, Tucumã, ainda onde estão vivos os migrantes, os primeiros migrantes. Quer dizer, é uma comunidade de migração muito recente. A crise econômica que afetou a partir dos últimos 4 anos todo o continente continente europeu está levando a uma migração, mas não mais de pessoas sem qualificação. Está levando a migração de pessoas altamente qualificadas, principalmente para os Estados Unidos, China e países onde possam desenvolver suas habilidades, a sua formação. Saindo da Itália e vindo aqui para o Brasil, foi uma diferença muito grande, até um choque de realidades? Com certeza, somos culturas. Por quantos italianos que encontrei aqui pensam uma Itália que não existe mais, né? E por quanto se possa pensar que somos muito parecidos porque latinos, porque mas há uma diferença cultural e estrutural muito grande ainda entre os dois países. Há muitas coisas que nos acomunam, né? Mas há muitas diferenças históricas, principalmente, que tornam difícil a integração. Se for experiências que tive de brasileiros que foram para a Itália e voltaram, não é? Ou italianos que vêm aqui no Brasil e procuram se adaptar. Não é tão fácil assim como parece. Não somos tão próximos, né? Precisa de muita elasticidade, de muita capacidade de enraizamento e de integração. E até com relação ao idioma também. Antes de vir para o Brasil, já tinha tido contato com o português antes ou teve que aprender na marra aqui no Brasil? Não, aprendi. Bom, lá fiz um curso de 3 meses, mas muito ligado à cultura, né? A dimensão eclesial, vamos dizer assim, da eclesiologia latino-americana. Vindo para o Brasil, depois frequentei outros 3 meses intensivos em Brasília, no Centro Cultural Missionário. E depois foi na marra, né? Porque não adianta, a escola não forma, te informa, o resto tu tem que viver no dia a dia. Depois pensar a Foz do Iguaçu não é Brasil, né? Como tanto na Itália, o Brasil que me apresentaram na Itália, quanto o Brasil que conheci em Brasília nos cursos de formação, não é o Brasil que eu depois encontrei aqui na fronteira. Uma das características, por exemplo, quando estava na formação na Itália, onde que tu vai lá no Brasil? Eu vou para Foz do Iguaçu. Ué, Foz do Iguaçu está precisando de missionários, está precisando de... Ali tem as cataratas, ou seja, a imagem que se tinha, e ainda hoje se tem, é de uma cidade que não tem pobreza, não tem necessidades, tem as cataratas, tem Itaipu, então é um paraíso, de fato. Pois quando as pessoas vêm para cá e começam a analisar, a ver e analisar o que vem, a perspectiva muda completamente, porque sendo uma cidade de fronteira, tem todas as características, né, transfrontaleiras que se encontram no mundo todo, não é típico de Foz do Iguaçu. É isso, percebemos, por exemplo, as diversidades entre bairros, né, da zona sul, a zona leste, a zona norte, não é? Essas diversidades são perceptíveis também para quem vive aqui. Quem vem de fora e quem olha Foz do Iguaçu de fora, ele percebe muito mais essa dimensão da beleza das cataratas, mas a realidade é bem diferente. Quando eu cheguei aqui, só para lembrar algumas, cheguei aqui em 27 de janeiro de 97, 11 de janeiro de 97 tinha sido invadida a Morenita 2, né? Então crescemos juntos praticamente, antes com as lonas, depois com as madeiras, agora todo mundo já está na própria casa com loteamento, com estradas, com ruas, etc. E isso foi uma experiência muito, muito marcante naquele período, né? Porque as demandas eram enormes. A gente entrava naquele banhado com um no branco, tirava com o Padre Ítalo, naquele tempo que já estava presente aqui desde 89, né? Entrávamos lá para tirar mulheres gestantes que estavam prontas a dar à luz, né? Para levá-las para a Santa Casa ou para outros pacientes que estavam passando mal, não tinha ambulâncias, não tinha nada, e aí se carregava e levava e fazia esse tipo de serviço, né? Além das outras atividades que tínhamos em casa. E foi um período muito marcante de muita simplicidade, né, de coisas, ao mesmo tempo de demandas enormes, enormes de de mortes, de lutos, mas também de vidas e de pessoas novas, né, aqui. E outra característica que marcou nesses 15 anos é o grande turnover, né, das milhares, das 2-3 mil famílias que roda em torno daquela região da Vila Padre Monte, deve ter menos do 30%, porque há uma mudança contínua de pessoas. Ainda hoje nós temos um turnover de cerca de 30% da população naquela região, né, que entra e que sai, vão, procura e volta outras pessoas, deixam os vazios e são preenchidos por outros. Estou conversando aqui na CBN com o padre Juliano Inzis, ele que, como colocado na apresentação, na abertura deste programa, atua fortemente ali na sociedade civil Nossa Senhora Aparecida, faz parte do Conselho de Administração. Daqui a pouquinho, na volta do repórter CBN, nós vamos abordar um pouco até dos trabalhos que a sociedade Nossa Senhora Aparecida faz nesta região do Porto Meira, região do Morenitas. Nós vamos a uma rápida pausa neste CBN Entrevista. Já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui na CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando aqui na rádio que toca notícia com o padre Juliano Inzis, ele que é da Congregação Filhos de Imaculada Conceição, é membro aqui em Foz do Iguaçu do Conselho Administrativo da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, já está há 16 anos aqui no Brasil, ele é oriundo da Itália. Na primeira parte dessa conversa falamos um pouquinho dessa trajetória, falamos também da questão social aqui da cidade de Foz do Iguaçu, e falamos um pouco da região ali do Porto Meira, onde a sociedade Nossa Senhora Aparecida atua, né, de uma maneira bastante forte. Como podemos até caracterizar o trabalho que é feito ali? Porque temos talvez um dos braços mais visíveis seja justamente a situação do poliambulatório. Quais são os trabalhos que são realizados com a população dessa região ali da Avenida Morenitas e, claro, todo o grande Porto Meira? Hoje nós estamos trabalhando naquela região com o poliambulatório, como você falou, que contempla uma unidade de saúde da família, né, atende 1000 famílias ao redor, né, entre Vila Padre Monte, Jardim Cataratas, Veraneio e Morenitas, né, uma região bastante ampla. Temos um centro de educação infantil, Centro de Educação Infantil Mãe Maria, que acolhe 130 crianças entre 3 e 5 anos, né? E tem um centro de atenção integral ao adolescente, que trabalha hoje com 640 adolescentes. Desses, 140 estão inseridos no programa Jovem Aprendiz e estão espalhados em 34 empresas na cidade. Hoje circula em média 1.500 pessoas por dia dentro da estrutura, entre atendimentos diretos e indiretos, né? Isto, a maioria são lá próximas, né, da pessoas que vêm das redondezas, mas tem, pois, atendimentos na área, tanto na área da saúde também, com aprendizado, pessoas que vêm da Vila Sede, Três Lagoas, etc. Então, o grosso do atendimento é sempre lá da Morenitas ou, de qualquer forma, do grande Porto Meira, né, mas abrange muitas pessoas, atende muitas pessoas também do resto da cidade. Para quem vive hoje em Foz do Iguaçu, pode até parecer distante, mas nessa época nós tínhamos um problema maior até do que hoje em Foz do Iguaçu com relação a essas áreas de habitação e estrutura do Estado, porque a cidade ela cresceu de 74 até 82, ela 84, cresceu mesmo, 10 muito anos, né? Nesta época. Sim. E faltava praticamente tudo nos, sim, bairros. Né? Tinha várias conjuntos habitacionais, não é? Soab, Coab, Profilurb, Parbamba, mas que não eram suficientes para atender toda a população, inclusive como hoje também, não é? As moradias populares eram destinadas a determinadas categorias de pessoas, outras ficavam fora desse processo. De qualquer forma, em 89, né, a comunidade chega da Argentina, se estabelece lá onde nós estamos hoje, construíram uma pequena casinha e começar a estudar, né? De 89 a 92 foi criado o primeiro centro, a pré-escola foi criada praticamente em 92 por voluntários que vieram da Itália e construíram a primeira parte. para acolher pelo menos 80 crianças daquela região, para ter atendimento, e com essas crianças, pois, viram que tinha o problema das mães, né, que problemas de gestação, problemas de saúde, etc. Aí abriram um postinho lá em casa mesmo, e o Dr. Ney Chassol, o Dr. Deus Dedito, o Dr. Luiz Augusto, o Dr. Renato Masson, voluntariamente, né, começaram a prestar atendimento, tanto pediátrico quanto ginecológico, obstétrico, para essa população, até que foi criado um posto de saúde mesmo, um posto de saúde Padre Monte, que funcionou até 2001, que permitiu dar atendimento a todas essas demandas, né, que havia naquele período. Em 1995, foi encaminhada uma comissão para Foz do Iguaçu, que veio da Itália, para fazer um estudo de campo e ver o que era a demanda, fundamentalmente, porque estavam trabalhando, mas patinando, não se sabia bem o que fazer. Aí voltaram para a Itália com dois projetos, um projeto educacional, de formação profissionalizante, e um centro sanitário. Depois, com os diferentes diálogos, se viu que o profissionalizante não ia para frente, porque naquele tempo foi praticamente fechado o secundário profissionalizante, não é? E ficou em pé o projeto sanitário para construir um hospital. Foi montado todo o projeto, apresentado ao governador, todo mundo aprovou, e claro que em plena campanha eleitoral, né, todo mundo assina embaixo, e era para construir um hospital de 300 leitos, com um centro cirúrgico, com 5 salas, 6 salas, e por aí vai, participação de 25% do governo do estado, 5% da prefeitura e 70% pela entidade. Isto, infelizmente, depois de terminar a campanha eleitoral, todo mundo recuou e nós ficamos sozinhos, né, nesse processo. Isto em 98 já, 97, 97. Em 97 nós criamos a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, que é a união de duas congregações. Porque em 92, falei, começamos com a pré-escola, em 93 vem as Irmãs de Nossa Senhora Consoladora, com as quais ainda trabalhamos juntos, para ajudar a tocar a pré-escola, né, o Centro de Educação Infantil. E com elas, em 97, criamos essa organização não governamental chamada Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida. Juntamos as forças e, tanto como contribuição pessoal quanto contribuição financeira, também foi parte do projeto para a construção da primeira ala do poliambulatório. Enquanto isso, em 98, porque aquela pesquisa de campo que foi feita manifestou algumas debilidades da região. E qual era a debilidade? Que mesmo construindo uma estrutura, não tinha pessoal. Aí foi montado contemporaneamente um outro projeto para instaurar, junto à União Oeste, o curso de enfermagem. E desde 1998 a 2002 se formou a primeira turma do curso o curso superior, né, o curso universitário de enfermagem aqui em Foz do Iguaçu. Em 98 começamos a construção do poliambulatório, um quarto do que era previsto, com recursos próprios, né? Mostramos que éramos capazes de tocar, de fazer funcionar isto, e 3 anos depois, sempre a Conferência Episcopal Italiana nos oferece mais recursos para construir a segunda parte, o Ministério das Relações Exteriores da Itália nos fornece grande parte dos equipamentos, a mesma coisa os bispos, com outro projeto alguns anos depois, financiar parte desses equipamentos, e fomos aos poucos, né, levando e construindo e ofertando à comunidade essas estruturas, em parceria sempre com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Desde o começo, todos os nossos projetos nasceram se a condição que a municipalidade assumisse a sua responsabilidade. E na área da saúde, infelizmente, ficamos restritos, não é, ao poliambulatório, quando o sonho era um hospital. Hoje, só para que a comunidade entenda qual perda que a comunidade teve, contemporaneamente a Foz do Iguaçu, o mesmo projeto de Foz do Iguaçu foi para a Albânia, né? Em 97 começamos um projeto em Foz do Iguaçu e um projeto igual na Albânia. Na Albânia hoje tem um hospital de 300 leitos, faculdade de medicina, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, biologia, não sei o que mais que é, dois anos atrás foi reconhecida como PUC, Pontifícia Universidade Católica. é uma baita infraestrutura, são mais de 3 mil alunos, né, na universidade, não sei quantos atendimentos no hospital, e por aí vai. E aqui ficamos restritos apenas a essa dimensão, e de qualquer forma, atendendo uma média de, nos últimos anos, de 5 mil pacientes por dia. Olha, me chamou a atenção isso que você colocou, a questão da Albânia, porque, vamos até contextualizar, a Albânia ela fica na Europa. Muitas vezes as pessoas fazem a ideia, que nem se faz na Itália com relação ao Brasil, né? Muitas vezes se faz a ideia de que na Europa, toda a Europa é rica, é desenvolvida. Só que traçando um paralelo, a Albânia nessa época, 97, ela era mais ou menos ela, o que é a Coreia do Norte hoje na comparação com a Coreia do Sul, se a gente for olhar com relação... Até pior, porque havia uma guerra civil. E era um país fechado, né? Um regime comunista brutal, inclusive com relação à repressão de religiões, né? Que eram extremamente reprimidas. E lá, com o apoio das autoridades que chegaram, foi possível realizar toda essa estrutura que você relatou. E aqui no Brasil, na primeira vez que se pensou em fazer o hospital, as promessas vieram, a eleição passou e nada foi feito. Nada foi feito. Inclusive, naquele período, nós sofremos 3 atentados. Talvez não, nem todo mundo saiba ou todo mundo conhece isso, mas foi de alguma forma houve um desafio a um certo status quo, né? Que todos esses projetos estavam minando de alguma forma, alguém se sentiu intimidido com isto. E nós sofremos 3 atentados, 2 em julho de 98 e um outro em outubro de 98, tanto que o meu companheiro, o padre Ítalo, naquele tempo, que já estava aqui desde 89, depois de 10 anos ele falou, não aguento, vamos embora, e foi embora de fato. Depois foi para outros lugares, hoje se encontra, está trabalhando com mais de 70 anos, está trabalhando no Peru, né? Mas não aguentou, sentiu-se quase traído, né? Nessa dimensão. A gente ficou, eu fiquei, as irmãs ficaram, né? E continuamos trabalhando com muitas dificuldades, insegurança, etc. Mas a gente percebeu que a população queria, precisava e não desistimos de manter em pé esse sonho até hoje. Estou conversando aqui na CBN com o padre Juliano Inzis, ele que está nos falando também sobre os trabalhos realizados por essa sociedade civil Nossa Senhora Aparecida na região do Porto Meira, aqui em Foz do Iguaçu. E quando falamos do poliambulatório, até recente agora tivemos uma grande discussão com relação à questão do financiamento das atividades do poliambulatório. Eu gostaria até que você explicasse como é que funciona esse financiamento e da onde surgiu essa dificuldade que foi relatada com relação a convênios com a prefeitura para que fosse feita a realização do trabalho. Vem ainda muito dinheiro lá da Itália para que seja custeada essa atividade ou como que funciona atualmente? Desde praticamente nos últimos 2 anos, desde 2009, são 4 anos que foram aprovados os últimos 2 projetos. Construímos o Centro de Atenção Integral Adolescente e a Capela Beato Luiz Maria Monte, e foram os últimos financiamentos que nós recebemos, porque aprovados anteriormente. Foram os últimos recursos e praticamente de 2010 para cá não recebemos mais nenhum subsídio da Itália, por várias razões. Houve uma líder diplomática, né, no caso Battisti, que influenciou, depois começaram a fazer os cortes de fato, porque as políticas de cooperação passaram a ser não mais Estado, mas entre regiões e Estados, ou multi-partners, como são chamados, ou seja, 2 ou 3 nações que se juntam para fazer um projeto num quarto país. Então se tornou tudo um pouco mais complicado. E os projetos principalmente ligados à atenção à criança e adolescente aqui no Brasil foram desligados, ficaram em pé apenas os projetos ligados ao meio ambiente. Então toda a área amazônica ainda tem forte assistência na área de meio ambiente, mas não tem financiamentos para a área de criança e adolescente. E depois pensamos mais ainda, os dados de desenvolvimento humano da região sul e do estado do Paraná não permitem financiamentos por parte da comunidade europeia. Nós apresentamos vários projetos, mas de fato eles nos dizem, não tem como, vocês têm dinheiro lá, não precisa de dinheiro de fora. Na realidade, na verdade, acaba sendo outro. Exato, é a questão dos frangos, né? Eles vêm somente aqueles que comem o frango inteiro todo dia, né? Aqueles que não comem nada, mas infelizmente eles vivem de de dados que os próprios estados repassam. Como os demais, o polo ambulatório tem duas, nos últimos 3 anos, tem duas formas diferentes de apoio financeiro. Uma é uma subvenção que mantém a unidade de saúde da família Padre Monte, né? E um contrato de contratualização de prestação de serviço, ou seja, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, compra serviços, né, do poliambulatório na área de especialidades e cirurgia. Desde 2010, a prefeitura tinha suspenso o repasse, não esperou ao término do contrato, apenas suspendeu arbitrariamente o repasse para a manutenção da unidade de saúde da família, mas não retirou a unidade, ficou lá dentro. Portanto, nós continuamos mantendo, né, porque sempre a promessa, não, mês que vem vamos fazer, não, daqui a pouco estamos refazendo, mudava secretário, né, não sabia de nada, vamos renegociar, e nós mandando correspondências continuamente, mas sem nenhuma efetivação. Se passaram 2 anos e meio, quase 3 anos, e sem nenhum retorno. Terminou o mandato e sem conseguir ter esse recurso, que hoje monta quase a R$480 mil, né, que a entidade teve que bancar ao longo desse tempo. E, infelizmente, a prefeitura não deixou nenhum documento contábil sobre essa dívida, mas tem um reconhecimento assinado pelo ex-secretário que essa dívida é real, né? Tanto do secretário quanto dos diretores de departamento que cuidavam desse aspecto. E hoje estamos esperando que a prefeitura nomeie essa comissão para fazer uma auditoria sobre essa dívida e a modalidade de quitar essa dívida. Enquanto os valores do contrato sempre foram em dia a partir da produção. Infelizmente, valores são ínfimos, não é? É impossível pensar que um médico possa atender uma consulta de especialidades por R$12,50. É? Então a gente tentou sempre de amenizar isto de outras formas, com outros recursos, etc., mas se tornou insustentável. E a última crise, pois, foi a crise ligada ao centro cirúrgico, que, pelos valores que recebíamos da prefeitura, inviabiliza a contratação dos anestesistas, pelos valores que eles querem e exigem para essa prestação de serviço. Então, tivemos que, de alguma forma, fazer das tripas coração e estancar o sangramento econômico da unidade para poder manter em pé, pelo menos, a maioria dos outros serviços e manter também grande parte dos funcionários ainda em atividade. Foi uma decisão sofrida, mas que infelizmente não teve outra escolha, né? Ou cai tudo, ou pelo menos salvamos uma parte para dar continuidade. Ainda hoje estamos prestando serviços a mais de 3 mil pessoas por mês, né? Então reduziu bastante o serviço, né, a oferta de serviços, mas de alguma forma ainda continua sendo uma estrutura que oferece as suas 3.200 consultas por mês. Ante todas essas dificuldades encontradas ao longo do tempo, até essa questão das ameaças recebidas lá nos primórdios, continua até hoje essa disposição, essa vontade, por que não até o dever de seguir com esse trabalho, essa assistência ao próximo? Como diria Kant, é um imperativo ético, não é? Ou seja, não é uma escolha, a escolha é tu te dispor a responder a uma demanda que existe, né? E a beleza também do desejo que, de alguma forma, isto desencadeia dentro do nosso, não é, falo por mim, mas falo para todos os meus confrades e co-irmãs que trabalham lá e também com os funcionários. Acabamos de fazer hoje uma reunião de planejamento. E tu vês o entusiasmo das pessoas que trabalham lá dentro, que não é para os salários, porque os salários são os mínimos da categoria que temos na região. Então não é uma questão salarial, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de valores, né, de compromisso, de cidadania, de coisas altas, até difícil hoje de encontrar, né, e de acreditar também. É difícil que as pessoas acreditem que isso é feito só por amor ao próximo, mas de fato é. E quem trabalha lá sabe muito bem o que encontra, né? A sensibilidade, a convivência, o estilo de família que os trabalhadores, os colaboradores da organização vivem. Né? E se não fossem dessa forma, seria difícil de entender, como você está colocando, difícil de entender por que continuar lá dentro, apesar de todas as dificuldades. E do outro lado, a gente, naquele tempo, por exemplo, em 98, quando nós sofremos esses atentados, a nossa resposta foi, bom, se estamos incomodando alguém, quer dizer que aqui está precisando mesmo. Ou seja, essa não é a razão para ir embora, é a razão para ficar. Quer dizer que isto é um serviço necessário. E até hoje, graças a Deus, é isso que a gente está experimentando. Hoje, só para dizer, só a construção do poliambulatório, não o serviço, mas só a construção, somente a construção do poliambulatório lá, levou a uma mudança das infraestruturas. Por exemplo, chegou lá o esgoto, a partir da demanda que nós fizemos. Antes de qualquer outro lado da cidade, de periferia, quero dizer, das áreas de periferia da cidade. Né? Foi feito o reforçamento do sistema elétrico, porque a demanda que nós tínhamos era uma demanda grande, e a Copel reforçou toda a infraestrutura. Foi feita, aumentou a oferta de telefone de alta velocidade em dados. Né? Infelizmente, hoje, estamos reféns de uma companhia apenas, porque aquela região foi quase que excluída pela baixa, como podemos dizer, ganha um pouco de dinheiro naquela região, né? Porque tem poucas empresas e poucas moradias. Mas, de qualquer forma, foram avanços na infraestrutura pública muito importantes que trouxeram benefícios à comunidade. E depois toda a dimensão de atendimento, tanto atendimento nos serviços quanto atendimento religioso com a capela que atende desde então até hoje. Tem uma capela nova hoje que acolhe quase 400 pessoas e que todo dia e todo final de semana oferece catequese, oferece serviço religioso para a comunidade daquela região. Então, restar por quê? Porque temos um ideal. Sinceramente, Guilherme, só acredito que pessoas que têm ideais podem aguentar isto. Ninguém de nós recebe salário, né? Nem da minha congregação, nem da congregação das irmãs. Somos mantidos, sim, isso pelas nossas congregações, não somos mantidos pelos projetos e programas que tocamos. Portanto, não dependemos do que estamos fazendo. Isto nos deixa também muita liberdade, no sentido de não ter cartão para carimbar, livro ponto, etc. Nosso trabalho é 24 horas. E quando penso nas irmãs, principalmente, que estão acima de 70 anos, 72, 74, 76, e que ainda poderiam estar lá na Itália, porque são italianas, né? Poderiam estar lá na Itália aposentadas, curtindo a primavera italiana, e elas também, talvez é isso, elas que terias que entrevistar, né? Elas querem ficar aqui, e inclusive a irmã Rosa, que nesse momento se encontra na Itália fazendo uma quimioterapia, porque há mais de 4 anos foi diagnosticado uma forma de câncer, né? Ela cada 6 meses ia e voltava, etc., mas ela quer voltar aqui. Ela está aqui desde 20 anos, né, de Foz do Iguaçu, mais do que eu, e ela está aguentando o tranco da quimioterapia lá na Itália para voltar aqui em Foz do Iguaçu e, se for o caso, se ser enterrada aqui, né? Mas ela ela quer voltar aqui porque aqui construiu os últimos 20 anos de sua vida, é onde construiu talvez as melhores páginas da sua história. Isto faço minhas também essas concepções, essas visões. É aqui que talvez nós encontramos sentido para a nossa vocação, encontramos sentido para a nossa consagração, encontramos sentido para o nosso dia a dia, né, de lutas, de batalhas, é onde faz sentido, muito mais do quanto não se possa imaginar. Conversei neste programa CBN Entrevista com o padre Juliano Inzis. Você vê que a conversa, ela vai longe. Infelizmente, nosso tempo é limitado, mas até quem quiser acompanhar todo esse trabalho que é feito no dia a dia, pode ir ali na região da Avenida Morenitas, conferir com os próprios olhos realmente e conhecer até um pouco da realidade desta região aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Padre Juliano, muito obrigado pela participação aqui neste... Se posso fazer um convite para os ouvintes, dia 7 de julho, teremos a festa julina, né, da pré-escola, mas que envolve depois todos os programas e atividades, estão todos convidados, né, a participar de um quentão, né. Essa é uma particularidade, é uma das poucas festas juninas em que não tem álcool. Há mais de 5 anos nós estamos fazendo a festa julina com todos os produtos típicos, mas sem álcool. No começo foi demonstramos que é possível fazer festas, principalmente festas de família, sem que haja álcool e com muita paz. Estão todos convidados. Senhora, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho de todos, né? Todos dessa engrenagem desenvolvem aqui, não apenas em Foz do Iguaçu, mas falando em termos de congregação, né, das congregações envolvidas, cada um em sua missão ao redor do globo. Obrigado, Guilherme, obrigado à CBN pela oportunidade. E essa entrevista, toda essa conversa estará disponível na íntegra no nosso site daqui a pouco em cbnfoz.com.br/CBN Entrevista. O programa CBN Entrevista volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.